Nós vamos agora até o Corpo de Bombeiros de Ilhota. Olá, Pereira, como é que foram as últimas 24 horas aí no município vizinho de Ilhota? Essas últimas 24 horas a gente teve cerca de 5 atendimentos, né? Sendo que um deles foi um acidente de trabalho, uma queda de altura, onde o masculino veio a óbito, né? Então foi uma ocorrência de maior vulto aqui na nossa região. As demais foram ocorrências tranquilas, né? Algumas de natureza de obstétrica, né? Gestantes. Uhum. Até agora mesmo, a nossa guarnição está atendendo uma. E os outros atendimentos clínicos tranquilos, né? Nenhuma acidente, de maior vulto mesmo foi essa queda de altura aqui numa obra aqui próxima ao quartel, né? Então, um acidente de trabalho vitimou uma pessoa. É isso aí. Infelizmente, não usava os devidos EPIs, pelo que o pessoal no local falou pra gente, né? Eu não posso afirmar realmente se ele usava ou não usava, mas pelo que passaram pra gente, ele não usava os devidos EPIs. Então, uma altura muito alta, não? É aproximadamente 15 metros de altura. 15 metros, já é uma altura considerável, né? É bem alto. Ele tava bem na cumieira do galpão, né? Onde estava fazendo a instalação de telhas, se eu não me engano, onde veio a ir por um descuido e sem estar devidamente equipado, veio a cair ao solo, né? Não resistindo aos ferimentos, então. Não, lamentável, né, Pereira? Não, bastante. É triste, uma, né? Uma pessoa que estava trabalhando, ganhando a vida e acaba perdendo a vida, né? Sim, bem isso mesmo. É triste. A gente faz campanhas, né? A gente bate em cima da segurança do trabalho, em palestras nas empresas, né? Então, mas às vezes acontece alguns descuidos, né? E infelizmente a gente paga com a vida, né? Mas a gente espera que isso não aconteça mais aqui em nossa região e em nenhum lugar, né? Que o pessoal tenha mais consciência. Ok. Demais tranquilo, então? Demais tranquilo, tudo certo. A gente está atendendo hoje a comunidade com uma ambulância, 3 bombeiros guarnecidos nela, um central de operações, um caminhão de combate a incêndio e resgate. E estamos com a outra ambulância em manutenção, provavelmente hoje está indo para a mecânica. E vamos tocando a vida assim, devagarzinho a gente vai ajeitando as coisas, né? Ok, obrigado. Eu que agradeço, um bom dia a todos.